Baixar travado Oscar Lima Eco, informa que após o pouso prosseguir para o Pátio 4, se puder coordenar uma condução para os passageiros. É o Oscar Lima Eco, confirma a intenção? Após o pouso é Pátio 4, por favor. Recente, já baixar travado? Afirmativo. Autorizado pouso, pistão 7, o vento no 20 graus, 099, Oscar Lima Eco. Autorizado pouso para o Oscar Lima Eco. A Lima tem cabeceira no 09075 da Gol. 075 da Lima. Mike Charlie Alfa no solo 03, direita chama o solo 121 no decimal 1. O 9075, tem uma restrição na sua saída. Pronto para cópia? Após a decolagem, mantenha a proa decolagem até 4 mil pés. Afirma o Gol 9075, autorizar a decolagem pista no 0, vento no 20 graus com 10 nós. Autorizar a decolagem. Salvador, muito bom dia, Onitus 93, tá chegando ao farol de Itapuã, portando 1.500. Afirmo Olympus 93, mantendo no 1.500 pés, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reporte na vertical, 93. Oi, Salvador, gol, 9097. O 1097, altímetro 10 no 2. Já baixar travado? Afirmativo. Quanto à aproximação, aguardando apenas a autorização de pouso. Informa o tráfego a setor sul, sudeste agora do campo. P3 da Força Aérea mantendo no 1500 pés. Não interfere na sua aproximação. Gol 1097. 97. Lima Eco, seu solo ao 06, confirme a quantidade de passageiros que precisa da condução. Tem a foi solicitada em freio, autorizada backtrack até o pátio 4, reforça a pista livre. Oscar Lima Eco. O 1097, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus com 10 nós. Livre pouso, gol 1097. O 1097, copiou? 0075? O 1097, copiou a autorização de pouso? Afirmativo, livre pouso, gol 1097. O Gol 9075, decolador 07, está livre da restrição, sai no perfil normal da saída da EL, chama o controle 120, décima 8, bom voo. Da EL 208, bom. O Olimpo 03 visou com o Bang da Gol na final da 10? Negativo, ainda não visou, compadre. O tráfego se encontra aqui na curtíssima, é quase cruzando aqui o eixo da 1735. Sente o Olympus 93, gira a base, a retaguarda do tráfego, como número 2, aguardando pista livre. Ingresso na base, como número 2. Gente, Oscar Lima Eco, estou na frequência livre, até a próxima. Victor India, confirmando o pátio. Ciente, reporte na Quebec. Charlie Alpha, estou ciente também do tráfego da retaguarda, reporte também na Quebec. Torre, boa tarde, do Papapapá, Zulu de Leclerc. Zulu de Led Serra, reporte curto, final pista no 7, altímetro no 0, no 2. V12, reporta lá na final do 97, o Zulu de Led Serra. O Gol no 097, seu solo 08, direito no 21, no décimo 9. 21, 9, 097. Corrigindo, 1 no 21, no décimo 1. 21, 1. Olympus 93, já baixar travado? Afirmativo, tá girando base pra final, baixar travado. Ciente visual com P3, autorizado pouso, pista no 0, Olympus 93. O vento 140 graus, com no 0 nós. Autorizado pouso, pista no 0, Olympus 93. India Victor India, autorizado cruzamento da pista no 735. O India Victor India. Salião, autorizado cruzamento. Confirme o tipo de combustível. É BR? Perfeito. Luz de Led Serra já baixar travado? Corrigindo, é um Cirrus, é fixo, não é isso? Afirmo, senhor, é um genérico, é fixo, dá um no 7. Romeu Victor 10, genérico do Cirrus, já visual, setor norte do campo, autorizado pouso, pista 17. O vento 140 graus com 10 nós. Serra. Salvador, boa tarde, Oceanair 63, 1-4, estabilizado o sinal. Pode baixar travado? 63, 1-4, pode baixar travado, altímetro 1-0, 1-2. Reportaria baixo travado, Oceanair 63, 1-4. Olympus 93, solos 1-1, libere direita, na PNC. Olympus 93, reporte na Taxiway Delta para o cruzamento da pista. É 6314, baixo travado. O Chiné 6314, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 130 graus, 1-0-9. Livre pouso, Chiné 6314. Zulu, Juliette Serra, solo ao Zulu 2, autorizado backtrack, reporte livre da pista. Azul 4065, visual com o airband final, pista 10? Visual. Azul 4065, após passagem da mesma linha, mantém cabeceira 10. Ciente, Zulu, Juliette Serra, estacionar a frequência livre. Olimpo 03, após passagem da aeronave da Avianca, autorizado cruzamento de imediato. O China 6314, solo 14, libere primeira direita e chame solo 121, décima 1. 219, obrigado. 121, decimal 1, no Ocean 6314. Ah, obrigado. 6314. Gente, Olimpo 093, vai estacionar a frequência livre. Salvador, boa tarde, eu chamei a meia. O azul 4065, autorizada a decolagem, pistão 10, vento 130 graus, 089. O azul 4065 decolado ao Zulu 6, chame o controle em 120, décima 8. 208, boa tarde, 4065. Salvador, Onde, boa tarde, tá 3192, baixar travar da pista vista. Tá 3192, o VNH 10012, autorizado por pistão na 0, vento 130 graus, 089. Livre pouso da 10, 3192. Salvador, boa tarde, gol 1884, ponto espera 120. A gente mantém o ponto espera, o gol 1884. Mantém, o gol 1884. Torre Salvador, azul 4462, sinal dono 0. 4462, aguarde a pista livre, o ajuste é 1-0, 1-2. Gente, aguardando. No solo aos 2-1, solo agora 1-2-1, decimal 1. Você é a frequência, tirando? 2-1-1. 2-1-1, azul 4462, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre pouso na 1-0, 4462. Gol 1884, visual aeronave já no toque, está autorizado a linha e manter? Autorizado, gol 1884, a linha e manter 1-0. A linha e manter 1-0, gol 1884. Azul 4462, no solo, aos 23. Chame solo, 121 no Uno. 21 no Uno, obrigado. Gol no 884, livre a decolagem, dá 1 no 0. O vento é 1 no 30 graus, 1 no 0 norte. Livre a decolagem na pista 0, gol no 884. Corre uma boa, 7 gol. Boa tarde, gol no 967. Alinhar e manter após o banho da companhia. A companhia tem na 10, gol no 967. Gol no 884, decolado aos 24, controle, 120 decimal 8. 1208, obrigado. No 967, decolagem autorizada, dá 1 no 0, vento 1 no 30 graus, 09 nós. Gol no 967, decolado aos 23, controle 120, décima 8. 208, obrigado. Livre a decolagem, dá 1 no 0, CP 5241, vento é 130 graus, 09 nós. 5241 decolado aos 29. 120.8 é o controle. Boa viagem. 1208, grátis 5241. Salvador, tá 32, zona 7. 217, boa tarde, tá livre o pouso na 10. O vento é 140 graus, 08 nós. Gente, livre pouso na 10, tá 3217. Torre Salvador 3154, Tancor Gel, boa tarde. Zona 54, continue a aproximação, número 2 para o pouso. Aguarde a pista livre. O ajuste é no 0 no 2. 7, aguardando a pista de 3154. Solo 37, direita 121, ONU, é o solo. 21132, ONU 7. Tá 3154, tá livre o pouso na 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, pistão na 0, tá 3154 graus. 154, no solo aos 40, chame o solo 1211. 1211, grato. Salvador, boa tarde, voo no 620, visual baixado e travado. Boa tarde, voo no 620, está autorizado o pouso na 10. O vento é 1,50 graus, 08 nós, e o ajuste 10 no 2. 2012, livre pouso 10, voo no 620. Tráfego é um Boeing da Gol, assim que o tráfego pousar está autorizado. A linha de manter na 10, o 6327. Comandou, boa tarde, o Papa Tango Vitor, Kilo, Delta, visual com campo. O gol no 620 no solo, aos 45, direito, 1211. 3211, obrigado. Vitor, Kilo, Delta, reposte na rotatória. Delta. Passando Juliette, Quebec, Kilo. O Vitor Kilo Delta, faça um 360 pela sua esquerda. Temos um tráfego que conseguiu contato agora com a gente. O tráfego já está na final da 17. Faça um 360 longo pela sua esquerda e reporte na final da 17. Vitor Kilo Delta. Porta da rede 770, Kilo Delta. O Juliette, Quebec, Kilo autorizado a final da 17. E aguarde a autorização de pouso. Oceania 6327, decolagem autorizada. Está 1-0, vento é 140 graus, 9-9. Salvador Tower, good afternoon, Ocean 6321, and hold short to runway 10. Okay, Ocean 6321, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Ocean 6321. Oi, Papa Tango, Hotel Oscar Zulu? Hotel Oscar Zulu, prossiga. Hotel Oscar Zulu, senhor, passou por sua sorte, autorizado a imagem da presente? Hotel Oscar Zulu, mantenha, ou melhor, curva à esquerda, está autorizado o cruzamento da final da 10 e aguarde autorização para prosseguir para Enrimar. Curva à esquerda, aguardando a autorização para Enrimar, Hotel Oscar Zulu. Juliette Quebec Kilo, pouso autorizado na 17, vento 130 graus, 109. Certo, Quebec Kilo já está no pátio da mata. Gente, Vitor Kilo Delta autorizado a final da 17. 6327 da Oceané, decolado aos 47, controle 120.8. 128, obrigado amigo, boa tarde. Boa. O Oscar Hotel Zulu, tráfego na curta final da 17, é um Cessna, Skyhawk Cessna 1182. Ativo. A menos de uma milha encontra-se o tráfego. Ok, tráfego. Hotel Oscar Zulu, mantenha a espera no setor noroeste, dentro do tráfego na final da 17. Aguarde para prosseguir para Enrimar. Aguardando, Hotel Oscar Zulu, senhor. O Vitor Kilo Delta, helicóptero à sua direita, aqui próximo ao a estação Mussurunga, não vai interferir na sua aproximação. Juliette Quebec Kilo, seu solo foi aos 49, agilizando as manobras, backtrack autorizado para bata. O Vitor Kilo Delta, tráfego à sua direita, próximo aqui à estação Mussurunga, é um helicóptero. Quem está aí no visual? O Ocean 6321, clear for takeoff, runway 10, wind 140 degrees, 09 knots. Clear for takeoff, runway 10, 6321. O hotel Oscar Zulu avista o tráfego? Aviso é, tá na minha proa. Ok, aproximação por ponto em risco, a retaguarda do tráfego. Informe na RMA controlada. A RMA controlada, encontrará o tráfego Zulu. Vitor Kilo Delta, pouso autorizado na 17, o vento é 140 graus 099. Tráfego passando agora a sua retaguarda, o helicóptero. Delta. Muito boa tarde, 196 da Gol, estamos com a espera. Boa tarde, Gol 966. Alinhar e mantenha no zero. Alinhar e mantenha no zero, Gol 966. Contact departure 120.8. Contact, Samaru departure control 1208, Ocean 6321. Hotel Oscar Zulu, informe, ou melhor, já está controlado no solo, confirme. Frequência livre. Quilo Delta, no solo 52, vai para qual hangar? De táxi até a Boetel, Vitor Quilo Delta. Ah, não. No 966, decolagem autorizada. Da 10, vento é 140 graus, 089. Livre decolagem no 0, gol do 966. Alinhar e manter a 10 após o Boeing da Gol, trip 5627. Decolada 53, controle 120.8, boa viagem. 308 até já, no gol 966. Decolagem autorizada da 10, o vento é 140 graus 07 nós. 627, decolado aos 55, controle 120.8, boa viagem. 08, obrigado. Boa tarde, passando o Kilo Romeu Oscar, autorizado a final da 17, aguarde a autorização de pouso. Torre de Salvador, passaria 2231, está no ILS, 3 milhas do externo. Gente, continue na aproximação, passaria 2231, tráfego na final da 17, um Islander. Gente, 2231, aguarda. Na final, quilômetro. Continue na final, quilômetro, que aguarde autorização de pouso. Tráfego ATR da passaria, 2 milhas do externo. Autorizado, continuar aqui na final, doutor? Ok, o senhor tem condições de evitar a redução até o máximo possível? Vivo. Autorizado o pouso na 17, quilo Romeu Oscar, vento 140 graus 8 nós. Tem as condições de pouso agora, Fred? 2231, livre pouso na 1-0, vento é 140 graus, 89. Livre pouso, 2231. Quilo, Romeo Oscar, no solo 01, livre táxi 45. Nada. Confirme. 121.1, já de cada quilo. Oi, boa tarde, é o Trip 5446. Boa tarde, Trip 5446, ao número 2, só o pouso, segue um ATR da Passaredo. Ajuste no 0 no 2, aguarde a pista livre. Gente, aguardando.